7. Uca, já Maracaju, a saída. Obrigado, desculpa, senhor. Tripe, 5491. Vetor radar para sequenciamento, direita 230, limite ao localizador. Direita 230, limite ao localizador, C491. Controle Salvador, Papa Romeo, Cali, Alfa Tango. Cali, Alfa Tango, controle. Tá no través do farol de Itapuã, senhor. Tá batendo 500 pés na linha do litoral. Destino é o Mundo Plaza. Tente adiciona 0165. Cinco, dois, meia, sete. Evento uma centena, três nós. Autorizado de Tolax, está 10. Autorizado de Tolax, está 1-0 para você. Cinco, dois, vamos, senhor. Aciona 0165, Charlie Alfa Tango. 0165 acionado, senhor. É o Charlie Alfa Tango. A gente prossegue via litoral, apoio Mundo Plaza, copiado, 500 pés. Afirmativo, 500 pés, Charlie Alfa Tango. 083144. Chama o centro em 1251, no secundário 3325. Muito bom dia, voo 1806. Responde aqui 0125. Ah, sim, é 01. Confirma o transponde, senhor? 65. 60165. Afirmativo. Vou no 6002, 118-6. 86, gráfico, até daqui a pouco. Bom pouso. Portanto, 566, 216, nível LS, resposta estabilizado. 4 avião, é isso? O, negativo, o TAN 3566. 3566, 2000 pés, nível LS, resposta estabilizado. 2000, autorizado em LS, portaria estabilizada, 3566. O TRIP 5491 no 3000 pés, descida 3000 pés, mantendo a proa. 3000, mantendo a proa, 5491. Salvador, boa tarde, voo no 600. No 600, baixou e travou? Baixou e travou. Pouso autorizado, pista 1-0. Evento 1-centeno, 1-4-9, gol no 600. Pouso, gol no 600. 2000, lenda, trip 5267. Web 6741 no Recife, 1251, no secundário 3325. 2513325, 6741, bom dia. Web 5728, chama o centro, 12545, secundário 12685. 452685, até a volta. Azul 4089 para Vitória, autorizado nível 380 via Turístico 50. Decola da pista no zero com primeira curva à direita. Na saída da Euleda, transição BDF. Controle Salvador 1-19-8. Torre 1186, aciona 51257, azul 4089. Azul 4089, correto, chame pronto para pista de acionamento. Estabilizado. 2000 e VLS, repassar estabilizado, 5490. 1-0, autorizado de sintaxe, então 3-1-3. Doma 756, táxi via Índia Alfa. Ponto de espera Doma 0, torre 1-186, ajuste 1-0, 3, uma boa tarde. É 00 no solo 18, libera direito, 1-1, 2-1, 19. 2-1, 19, graças. Boa noite, Petri. Bom dia, 3566, passou marcadores. Zero, 10, quase travado. Professor Índia Juliette, decolado aos 18, para a série da 98 no voo. 98, grato, até a volta de hoje. 3566, pouso autorizado, pista 10, entre uma centena no 49. Ele pouso no 0, 3566. Juliette. Vitor Índia Juliette, 1000 pés no corredor Axé, reporta a Froda Barra. 1000 pés na Axé, Vitor Índia Juliette. Solicita 2500 DTT, senhor. Pés no corredor Axé, Vitor Índia Juliette. Ciente, Juli. Somente aberta 4862, vai deseja prosseguir no nível 100 ou no 180, como foi apresentado enquanto? É 100, 60 milha afastado, 105. Sim, então 4862, então corrija a saída para Goleval e após direto Guanambi. Ativo Goleval, Guanambi. 4862, visitante, chame para ingresso na Taxi Juliette. Dia November Alpha. Aí prosseguir táxi e chamar para ingresso na Taxi Juliette. 4862. Táxi Juliette apontará. Vai ingresso. November Alpha, liga a frequência para coordenação. 21, está pronto para a cópia Fortaleza no 310, posição 6. Webjet 6721 para Fortaleza, autorizado, nível 310, via Terluna 9. Decolagem da pista 10, configura a curva à esquerda, na saída Momo, transição Frote. Controle em Salvador 119, decimal 8, torre 186, aciona 5172, Webjet 6721. 6721 da Webjet, está autorizado, Fortaleza, nível 310, via Avezulu 19. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Momo Frote. 119.8 é a frequência do controle, torre 118.6, 5172, aciona no transponder, Webjet 6721 na posição 65. Correto, chame para pushback acionamento, Webjet 6721. Chamará para o pushback acionamento, 6721. Alto Aguilhete, o ABT 4862, agilize o táxi via PAT 1 no Índia e Alfa. Aero táxi da 3, zona 3, POB, 110, 3 horas 55, Guarulhos. São 3193, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10. Torre 1186, ajuste 10 no 3. Uma boa tarde. Juliette Alfa, ponto de espera 10, 36 na torre. Boa tarde, B3, ajuste da 3, zona 3. 4, evento 1 centena, 1 a 3 nós, autorizado a decolar, pista 10. 806, aguarde para início do pushback. Aguarda. Fala, Salvador, está 3566, livrou. São 3566, táxi de Alfa, mantenha antes o táxi foi Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 3566. Baita, mantenha o ponto de espera. Mativo, o senhor está por de brinde presente, senhor? Guarde. Amador, boa tarde, eu falei a 6305, gente da informação Quebec, descendo para o 170. É para o 050, 6305, chegada, bom filho. 050 na ponte, é 6305. Agora 697, 4 mil pés, reporte passando bom filho. Controle, boa tarde, Golno 754, decolou na Puca, passando 1800. Boa tarde, Golno 754, 390 Puca, vigilância. 390 Puca, o Golno 754. O 5267, Trip, vai chamar o centro Recife, 1251, 13325 e solicitar pro Dibiliti. Afirmativa, após passagem do Airbus 320, inicia o pushback, chama táxi, o 1806. 1806, muito obrigado. Confirma pro Trip 5267. Chame Recife, 1251, alternativa 1325 e solicite bridge. 5-1-3-3-2-5-3-1. Da regressa. Nós vimos só os 24, chame 1 ou 2 nesse manobra. 19, é. Quatro, 862, vento 1 centena, 11-9, autorizado, decolar, isso 10. Complexo de aproximação, torre 18-6. 18-6, 9-2-4. Cono 697, vai descer para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado, 1-0-3, ajuste. 2.000 pés, autorizado estabilizado com 23, 1-6-9-7. 1-9-2-4, vento 1 centena, 10-9, guarda pista livre. Guardando pista livre, 9-2-4, da Gol. Está pronto para o pushback e acionamento, o objeto 6721 na posição 6. O objeto 6721 vai coordenar com a equipe de solo, tráfego da Gol já inicia no gate 7, após o táxi do Gol inicia o pushback, chame para o táxi, o objeto 6721. Após o táxi do Gol, vai iniciar o pushback, chamar para o táxi, o objeto 6721. São 3805, para Guarulhos autorizado, nível 340, via Peruístico 50, decolagem da pistola 0 com primeira curva direita, na saída da El, Leda e Deve, controle Salvador 119.8, torre 118.6, aciona 5415, São 3805. Então 3805, correto, chama para o parado, como é que chama? Chamada para o parado. Para o táxi do Gol, 1806, com 97 após 2 horas e 10, alternativa. Bom, 806, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre em 1-8-6. Ajuste 10, 1-3, uma boa tarde. Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, 2-6, com 1-3. O gol 1-8-0-6, boa tarde, quero um bom trabalho. Na curta final, autorizada em 3 no 5, 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, vai seguir tráfego da aeronave sua frente, é um Boeing 738, passamos 6 mil pés. Gente, descendo para 2 mil com ajuste 1 no 0, 1 no 3, atrás do tráfego da Gol, chamei 63, 1 no 5. 924, nome solo 28, libere direito, chame 1219. 219, livrando direito, 924. Salvador, 924 da Voa, livrando sua escuta. Polo 924, táxi Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette pro 04, 924 da Voa. 3193, autorizado decolar, vento 1 centena, 11 nós. Decolar de 0, 0, pronto, gol 1-8-0-6. Minuto 06 ali, mantém a cabeceira no 0. E mantendo a 0, 8 0 6. Lima, Kilo Zulu. Amã, Zulu, já. Desce para 4 mil pés, 1013. 4.013, Zulu. Salvador, Zulu 4089, na posição 3, pronto posicionamento. Zulu 4089, coordenando equipe de solo, tráfego da Gol, vai ingressar no gate 4. Após o parqueamento do banho da Gol, tem livre pushback, chame táxi, Zulu 4089. Após o gol, então, está autorizado o funcionamento. Gato, direção 93. Papão Romeu, Charlie Alfa Tango, controle de Salvador, prossiga. Já que o senhor não tem falado do seu ponto claro, ponto na Vera Cruz, ao Charlie Alfa Tango, 3 pessoas a bordo. Confirmando o Romeu 44, 3 pessoas a bordo e se apresentou, notificação junto à sala aí, Salvador. Para 0-0-0-0-0-0 copiado, Romeu 44, acione acionado 0165, Romeu Charlie Alfa Tango. 0165, modelo da aeronave Alfa Terra 50. Alfa Terra 50, copiado, reporte farol da barra, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango. Salvador 73193, pessoa da Euleda. 393-380, vigilância. 380-393. Salvador, 119-8, Torre 118-16, aciona 5155, eco do November. 93. Prossiga sem restrição a 1 centena. Ah, foi bem assim, senhor. Uma centena descendo a sessão. Passou de cedo. Complete, aproximação, torre 18-6. Muito obrigado. 0-3, uma boa tarde. 7 Alfa, obrigado, tarde, segundo pronto. Gol 1806 decolado 232, transfere 198, bom voo. 198, muito obrigado, um ótimo final de semana. Tá pro intercepto localizador. Direita 085 para interceptar o áudio. Lima Quilo Zulu. Boa tarde, sinal estabilizado para pistolinha. Muito bom dia, gol 1806, decola na sua escuta. Bom dia, gol 1806, contato na decolagem. 190, saída PUCA. 190 na PUCA, gol 1806, obrigado. Um November na escuta. Ali Alfa Tango, livre frequência, até o regresso. Cruzador vai interceptar o glide mais meia milha, o Xamé 63 no 5 visual. Xamé 63, 15, complete, aproximação, torre 18-6. 18-6 para a torre, obrigado, boa tarde. Tá coordenado a decolagem da 35, direto proa. No ponto de espera, o controle provavelmente vai, se tiver algum tráfego, vai coordenar alguma recepção. Em princípio, direto proa, decolando da 35. Livre. Tá pronto. No ponto de espera, não zero, vai ser. Gente, vai, mantenha a resposta. Funcionamento, táxi, já para o táxi. Tem novo táxi, não é papá para ingresso. Confirme somente PAB, azul 4089, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18 meia, ajuste 10 no 3. Uma boa tarde. Índia Alfa, espera 2340, controle Salvador, bom dia, Xamé 61, 41, 5CTB. Boa tarde, 61, 41, esse para 4000 pés, chegada bom, seu ajuste 10 no 3. Descendo 4000, chegada Bonf, 1013, no ajuste, 6061 do Patrona. Eco do November, é porte alinhado e prontíssimo para decolar. Eco do November autorizado em grosso lá no 7, é porte alinhado e pronto. 97 no solo, as 3000, libera a direita, agilizando, chamando o desenho da sinalagem. Descendo 9, gol 1, no meio da... Oxenar 6315, o vento é 1 centena com 13 nós. Altímetro 1013, agora pista livre, pouso autorizado. Livre, pouso, pista 10, Oxenar 6315. Um pouso. Obrigado aí, querido. Alô, boa tarde, gol 1, no meio da... Uma 697, táxi via Alfa Juliette, gate 5. Alfa Juliette 5, bom, na minha. Paulo Salvador, boa tarde, gol no 600. Boa tarde, gol no 600, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3, 10. Lulo 600 para Natal, nível 370 autorizado, via Perdo 10. Decolagem da pista 10 com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Zipar. Controle Salvador 119.8, torre 18.6. Aciona 5423, Lulo 600. Autorizado Natal, nível 370, via Perdo 10, decola da 10 com curva à esquerda, Pulca. Zipa, controle de saída 19-8, torre alterna 18-6, responde 5-4-2-3. Lono 600, correto, chame pronto para a pushback também. Chama todo mundo para a pushback também. Led Bravo Delta, vou na fluida da posição Bonf para ingressar na chegada Bonf e reporte para o início de descida. Todo mundo autorizar a prova do voo para a posterior, vou destacar. Estimativo, prossiga na proa do VOR, quando no ideal desce para 4000 pés e reporte para a modificação de regras. Acordo, muito obrigado, senhor. Cruza 150, gol 1806. Índia Zulu, pronto, cópia. Quero Lorenzo no meu pés, decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 1998, torre 986, cena 0105, Juliette, Índia Zulu. 545-2085, obrigado, um ótimo final de semana. Paulo, boa tarde, o Xamé 6305, pista livre na sua disputa. Confirme Comando Juliette de Azulu, aciona 0154. De Azulu, Torre 1-2, decimal 6 para a cena da cidade. São 3805, autorizado com táxi. A outra vai tomar para o táxi. Redução informe indicado. 270 indicado 5400. Redução para 2109-5400. 2109-5400. Canar 63, boa tarde, Alfa, em da Juliette, Alfa, chamando antes da Juliette. Trip 5489. 5489, Vitória da Conquista, 200 aí. Meu irmão. Trip 549, Vitória da Conquista, 200, autorizado, direto. Gole, Eval, corre direto. 5445-119, decimal 8, controle. 200, Conquista, Gole, Eval, 445-198, é o controle. Trip 5489. Correto, Trip 5489, na remota, sempre pronto, pushback. Camarão. Zero, combine 3, gol. 1-0, 1-3, 2-0. Critério para o portão 03. Índia ou Juliette, vem cá. Zulu Novembro, prossiga inicialmente para 2.500 pés, direto ao destino, aguardando prosseguir na subida. 2.500 pés, aguardando uma autorização para acender. O ex Zulu Novembro, qual seria pro ideal para o destino? Pronto? Ali mantenho no zero. Tenha 721 decolado aos 4-1, chão controle 1-9, decimal 8, bom voo. 9-8, meia 721. 2.000 pés, Lima Kilo Zulu, reporte no localizador. 2.000, reporte no lote Lima Kilo Zulu. Patrulha de Salvador, boa tarde, Gono 780, com a Quebec, cruzou 200 para 1-5 já. Boa tarde, Gono 780, descida até o 070, chegada bom fim. Para o 070, chegada Mari, contigo. Afirmativo, chegada Mari. Motor de Salvador, Abjet 6721. Abjet 6721, contato na decolagem, suba o 310, saída Momo. 310, perfil saída Momo, 6721. O solo Salvador, 33. 631, autorização para Deus. Paciente da informação Quebec. Sete Leusa, número 2, 3661, só confirma o nível 140. Trip 5400 para o sequenciamento, irá manter a presente proa, limitado pelo localizador, desça para 3.000 pés. Para 3.000, manter a proa limitado pelo localizador 5400. Modo 328 é autorizado ao 050.